Como fortalecer a mente? É claro, controlar a mente é melhor ainda, né? É, claro que é melhor controlar, melhor, Bimala, mas você viu o que Arjun falou? Muita gente fala, minha mente é fraca e tal. Arjun falou, olha, Krishna, é mais fácil parar o vento do que controlar a mente. Mas Krishna provou, né, e falou para Arjun que era possível. Agora nós estamos aqui passando hoje um conhecimento que é mais possível ainda, fortalecer a mente. É, não é uma coisa fácil também, porque Bhaktivinoda Thakur disse, né, numa canção que a mente dele era fraca. Né? Imagine, se Bhaktivinoda Thakur falou que a mente dele era fraca, claro que é uma outra história, é um passatempo, né, de um devoto puro de Deus, mas você que tem a mente fraca, igual eu, a minha mente é fraca, bem fraquinha. É nossa, e a tua? E você que está ouvindo, como é a tua mente? É fácil de lidar com ela? Tem dia que é impossível, né? É, a mente é agitada, a mente está a milhão. E hoje nós vamos ver, pelo menos, como fortalecer a mente, deixar a mente forte, saudável. Os profissionais de saúde no Brasil chegaram à conclusão que o maior sofrimento que o povo passa é o sofrimento mental. Então, parece uma coisa simples, mas não é não, hein? Se o sofrimento mental é a coisa que mais faz o povo sofrer, então imagine o resto, né, Bimala? Então, pelo menos hoje nós vamos ver como fortalecer a mente, e isso, essa prática é possível para todo mundo. Tem muitas pessoas, não, algumas, que vão conseguir até controlar a mente com esse processo de fortalecer a mente. Então, quem não quer ficar com a mente forte, né, saudável, e mente forte e saudável afasta o sofrimento mental, porque uma mente forte não se abala facilmente. Já falei demais. Tá bom, sim senhora, é o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 42. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é muito simples. É só entrar no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, tá bom? Então tá bom. Várias opções para ler na tela ou baixar. E o que nós vamos falar também? Ah, mantras do começo do programa. Até que enfim, hein, Bimala? Ah, vai falar, tá. Depois fala o resto. É só para dar um toque, tá? Vamos ver, né? Qual é a história dos mantras do começo do programa. Vamos ler o Shrimad Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna, se der tempo. É, se o Nayana não falar demais. Tá bom, Bimala, sou obrigado a falar isso, então a gente fala. Não, não achei ruim não, minha função aqui é ler os livros de Prabhupada e abanar o rabinho. Como fortalecer a mente? É o que vamos ver agora com a tradução e significados dados por sua divina graça Srila Prabhupada. Então vamos lá nos mantras do começo do programa. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpate, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namostute, Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye. Pancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya eva cha patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare. Então vamos lá tentar cantar o verso. Não lembro o verso, está vendo? Minha mente é fraquinha, Bíblia. Verso 42 do capítulo 3, Karma e Yoga. Karma, Bimala, Karma. Karma que o Brasil é nosso, eu acho. Nada. O Brasil é de Deus, tudo é de Deus. Não tem nada nosso. A única coisa que a gente tem é o... como que é? A liberdade, não. O direito. O direito adquirido, é. É esse direito que Krishna não tira. A única coisa que a gente tem é o direito de pensar, sentir e desejar. Tá bom, vamos tentar cantar o verso. Indriyani paranyahur Indriyebhya param mana Manasastu parabuddhi Jobude paratastu saha. Tradução, palavra por palavra. Indriyani, sentidos. Parani, superiores. Ahu, disse. Indriyebhya, mais que os sentidos. Param, superior. Mana, a mente. Manasa, mais que a mente. Tu, também. Para, superior. Budi, inteligência. Jaha, aquele que. Budi, mais que a inteligência. Parata, superior. Tu, mas. Saha, ele. Tradução completa. Os sentidos funcionais são superiores à matéria inerte. A mente é superior aos sentidos. A inteligência é ainda mais elevada que a mente. E a alma é mesmo mais elevada que a inteligência. Prabhupada explica que os sentidos são diferentes saídas para as atividades de luxúria. Está vendo? Por onde ela escapa, Bimala? A luxúria está retida dentro do corpo, mas se lhe dá vazão através dos sentidos. Portanto, os sentidos são superiores ao corpo como um todo. Estas saídas não se usam quando há a consciência superior ou consciência de Deus, Krishna. Em consciência de Krishna, a alma faz conexão direta com a suprema personalidade de Deus, Krishna. Por isso, as funções corpóreas, como são descritas aqui, terminam, em última análise, na alma suprema. Ação corpórea significa as funções dos sentidos, e parar os sentidos significa parar com todas as ações corpóreas. Mas, desde que a mente é ativa, então, muito embora o corpo possa estar silencioso ou em repouso, a mente vai estar agindo, como ela faz durante o sonho. Realmente não para, né? Aqui tem a resposta, né? Por que sonhamos? Porque a mente está ativa. A mente está ativa e agindo, como ela faz durante o sonho. Mas acima da mente há a determinação da inteligência, e acima da inteligência está a própria alma. Se, portanto, a alma está diretamente ocupada com o Supremo Senhor Krishna, naturalmente todos os outros subordinados, a saber, a inteligência, a mente e os sentidos estarão automaticamente ocupados. No Katha Upanishad há uma passagem na qual se diz que os objetos de gratificação dos sentidos são superiores aos sentidos. E a mente, é muito, ah, mas será que é? Passa uma bela mulher, o que, que acontece? Nossa visão é arrastada, né, Krishnadama? Nossa visão é arrastada para aquela bela mulher. Tá bom, Bima, passa um belo homem, a visão da mulher é arrastada pela visão daquele belo homem, né? Porque o homem é um objeto dos sentidos para as mulheres, né? E aí a mulher prega o olho nele, né, Bima? Então, estamos falando de homens comuns e mulheres comuns, Bimala. No Katha Upanishad há uma passagem na qual se diz que os objetos de gratificação dos sentidos são superiores aos sentidos, e a mente é superior aos objetos dos sentidos. Se, portanto, a mente está diretamente ocupada no serviço do Senhor Krishna constantemente, então não há possibilidade dos sentidos se ocuparem de outras maneiras. Está vendo? Se a mente estiver ocupada no serviço prático e amoroso a Deus, então não há possibilidade dos sentidos se ocuparem de outras maneiras. Esta atitude mental já foi explicada. Se a mente, tem sempre o se, né? Se a mente se ocupa no serviço transcendental do Senhor Krishna, não há possibilidade dela de ela se ocupar nas propensões inferiores. No Katha Upanishad, a alma é descrita como Mahan, a grande. Por isso, a alma está acima de tudo, a saber, dos objetos dos sentidos, da mente e da inteligência. Portanto, compreender diretamente a posição constitucional da alma, que somos nós, é a solução de todo o problema. Com inteligência, a pessoa tem que buscar a posição constitucional da alma e então ocupar a mente sempre em consciência de Deus, Krishna. Isso resolve todo o problema, tá vendo? Ocupar a mente, mas ocupar a mente em consciência de Deus, Krishna. Um espiritualista neófito é geralmente aconselhado a se manter afastado dos objetos dos sentidos. A pessoa deve fortificar a mente através do uso da inteligência. Está vendo? Usar a inteligência. Todo mundo tem inteligência. Nós temos que usar a inteligência para fortificar a mente. Se, pela inteligência, a pessoa ocupa a mente em consciência de Krishna, através da rendição completa à suprema personalidade de Deus, Krishna, então, automaticamente a mente torna-se mais forte. E mesmo que os sentidos sejam muito fortes, como serpentes, não terão mais efeito do que serpentes com presas quebradas. Mas, muito embora a alma seja o mestre da inteligência e da mente e dos sentidos também, ainda assim, a menos que se fortifique na associação com Krishna, em consciência de Krishna, está vendo, Bimala? Mas eu me associo com Krishna. Se associa com Krishna em consciência de Krishna? Tem muitos detalhes, é uma ciência, né? É a ciência transcendental do eu. E quem é o eu? Sou eu. E quem vai controlar a mente? Eu. Como? Usando a inteligência e servindo Krishna. E aí fortificando a mente, e chega ao ponto que a gente vai controlar a mente. Esse processo ele funciona e vai funcionando cada vez mais e cada vez mais. Vamos controlando a mente até que a gente consegue o total controle da mente. E aí, né, se a gente se fortifica na associação com Krishna, em consciência de Krishna, existe toda a possibilidade. É verdade, faltou uma palavrinha aqui. A menos, né, que a gente faça isso, que se fortifique na associação com Krishna, em consciência de Krishna, existe toda a possibilidade de cair por causa da mente agitada. É, não é fácil, porque se fosse fácil, Arjuna falaria para Krishna: ah, Krishna, é muito fácil controlar a mente, é só fazer isso, fazer aquilo, ah, beleza. Não, quando falou, Krishna estava explicando para Arjuna como controlar a mente, falou: é mais fácil parar o vento, Krishna, do que controlar a mente. Pelo menos a gente pode fortificar a mente, né, na associação com Krishna, em consciência de Krishna. Se não, meu amigo, a gente vai continuar caindo aí, dando cabeçada e sendo arrastado pelos objetos dos sentidos, que são superiores aos sentidos. Tá bom, já parei de falar, Bimala. Ah, tem tempo, é, tá bom, eu começo a falar, você me corta. Não, eu estava vendo aqui na tradução, Indrebia, né, parece francês, não, francês é que parece sânscrito, porque sânscrito é a língua, a primeira língua, né, a língua mãe de todas. Então, na verdade, não é o francês que parece, né, o sânscrito que parece francês, é o francês que parece sânscrito, e por aí vai, né. Tá, então tá. Todo conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. E o Bhagavad Gita como ele é, não é qualquer Bhagavad Gita, né? É o Bhagavad Gita como ele é. Tá cheio de Bhagavad Gitazinho, tá cheio de livrinho por aí. Mas esse aqui não é mais um livrinho, não é mais um Bhagavad Gitazinho. É o Bhagavad Gita como ele é. Traduzido pelo devoto puro de Deus, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que está de graça no nosso site. Isso mesmo. Você entra agora na krishnafm.com.br, que na segunda linha está passando o link Agenda. Depois do link Agenda está passando aí o link Livros Grátis, onde você encontra várias opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então não tem jeito, tem que pagar. Vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo, mas tem que pagar. Você clica aí no link. Deixa eu tomar água. Você clica aí no link Livros de Prabhupada. Se você não achar, fala com a gente, tá? Já cliquei aqui. Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, Purana Imaculado, você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. É, nessa coleção você vê tudo isso que é falado aqui vivido na prática. Tanto por Prabhupada, que está levando esse conhecimento ao mundo inteiro, quanto pelos seus seguidores sinceros, que estão vivendo esse conhecimento na prática. E depois, na sequência, já aparece aí o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 981715751. É verdade, desce mais quatro livros que você encontra aí. O Bhagavad Gita, como ele é, edição normal. Esse aí você encomenda uns dois ou três aí. Chega rapidinho também na sua casa pelo correio. Esse aí você vende, aluga, empresta, dá de presente. Ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos falar dos mantras. Do começo do programa, até que enfim, hein, Bimo, você colocou. Tava difícil decidir onde ia colocar, né? Qual letra que ia colocar. Então, a Bimala colocou esses mantras que a gente lê no começo do programa, né? Omagyana Timirandasya, com a letra e tradução original e em português. A tradução completa, você entra no nosso site agora e na segunda linha está passando o link Agenda. Você clica ali na agenda, está funcionando? Vou clicar aqui. Cliquei. Tá, agora vou lá na letra M de mantras. M de mantras, tá bom? Vamos lá, descendo, descendo. Calma, Bimala, estou chegando lá. Tá, mantras. Está aqui. Mantras do começo do programa. Está funcionando o link? Vou testar. Vou testar, hein, Bimala? Calma. Pronto, já cliquei. Está aqui. Introdução. Ah, é do site Veda Base, né? É, então, esses mantras estão no Bhagavad Gita, esses mantras, tanto os mantras quanto as traduções, está na sequência, né? O mantra e depois a tradução do mantra, para todo mundo aí. Agora sim, hein, Bimala? Esse é o primeiro, depois nós vamos colocar outros mantras que está aí todinho. Tradução. É uma parte do Bhagavad Gita, uma parte, é a introdução, né? Está na introdução do Bhagavad Gita. Então tá bom. Qualquer dúvida, informações, perguntas, entre em contato com a gente. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Ah, esse vai ser o próximo, né? Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Esse aqui você não colocou ainda, é o próximo que você vai colocar. Tá bom, então tá bom, Bimala. Agora vai, hein? Então serão mantras. Mantras antes de ler, antes da leitura do Shrimad Bhagavatam. Tá até bolando já. Tá bom, então tá. Posso cantar aqui? Posso, né? Vai querer cantar? Posso tentar, né? Então vamos lá. Narayanam Namaskritya Naran Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Bujiraye Shrimatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 25. Não, o nome do capítulo eu não lembro. Descrição das características do rei Purandjana. Paramos nesse verso aqui, ó. A mulher prosseguiu. Neste mundo material, a vida de um chefe de família traz toda a espécie de felicidade em termos de religião, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos, e em termos de gerar filhos e netos. Além disso, pode ser que alguém deseje liberação, bem como reputação material. O chefe de família pode apreciar os resultados de sacrifícios que capacitam-no a ser promovido a sistemas planetários superiores. Toda esta felicidade material é praticamente desconhecida pelos transcendentalistas. Eles não podem sequer imaginar semelhante felicidade. Estou fora dessas felicidades aí. Agora, né, Bimala? Agora que a gente tem esse conhecimento. Segundo as instruções védicas, existem dois caminhos para as atividades humanas. Um deles chama-se Pravritti Marga e o outro chama-se Nivritti Marga. O princípio básico para ambos é a vida religiosa. Na vida animal, só existe Pravritti Marga. Pravritti Marga quer dizer gozo dos sentidos e Nivritti Marga significa avanço transcendental. Na vida de animais e demônios não há conceito de Nivritti Marga, nem qualquer conceito verdadeiro de Pravritti Marga. Pravritti Marga consiste nisto. Muito embora alguém tenha propensão para o gozo dos sentidos, ele pode satisfazer seus sentidos de acordo com as orientações dos preceitos védicos. Por exemplo, todos têm a propensão para a vida sexual. Na civilização demoníaca, porém, goza-se de sexo sem restrições. Segundo a cultura védica, o sexo deve ser praticado sob instruções védicas. Assim, os Vedas orientam os seres humanos civilizados, possibilitando-lhes satisfazerem suas propensões para o gozo dos sentidos. Contudo, em Nivritti Marga, no caminho da compreensão transcendental, o sexo é completamente proibido. As ordens sociais dividem-se em quatro classes: estudantes celibatários, devotos casados, devotos retirantes e devotos renunciados. E só na vida familiar é que Pravritti Marga pode ser incentivado ou aceito de acordo com as instruções védicas. Nas ordens de estudantes celibatários, de retirantes e de renunciantes não há concessões para o sexo. Neste verso, a mulher... normalmente, é uma máxima, né? O sexo escraviza, o celibato liberta. Mas celibato de verdade, né? Não o que tem por aí. Neste verso, a mulher está defendendo apenas Pravritti Marga e desencorajando o caminho de Nivritti Marga. Ela diz claramente que os dhyatis, os transcendentalistas, cujo único interesse é a vida transcendental, não podem imaginar a felicidade de Pravritti Marga. Em outras palavras, o homem que segue os princípios védicos goza do modo de vida materialista, não apenas ao se tornar feliz nesta vida, como também ao ser promovido aos planetas celestiais na próxima vida. Nesta vida, semelhante indivíduo obtém toda espécie de opulências materiais, tais como filhos e netos, por estar sempre ocupado em diversas funções religiosas. As aflições materiais são nascimento, velhice, doença e morte. Mas aqueles que estão interessados em Pravritti Marga promovem diversas funções religiosas no momento do nascimento, da velhice, da doença e da morte, sem se importarem com as aflições de nascimento, velhice, doença e morte. Eles se entregam à prática de funções especiais, de acordo com o cerimonial ritualístico védico. Entretanto, a verdadeira base de Pravritti Marga é a vida sexual. Como se afirma no Śrīmad-Bhāgavatam 7.9.45, um chefe de família que é muito viciado em Pravritti Marga realmente chama-se um Grihamedi e não um devoto casado. Embora o devoto casado deseje gozo dos sentidos, ele age conforme as instruções védicas. Contudo, a pessoa comum, interessado apenas em gozo dos sentidos, não segue nenhuma instrução védica. A pessoa comum converte-se em defensor da vida sexual e também permite que seus filhos e filhas pratiquem sexo e sejam privados de qualquer meta gloriosa na vida. O devoto casado goza de vida sexual tanto nesta vida quanto na próxima, mas a pessoa comum nem sequer sabe o que será dele na próxima vida, porque está interessado apenas em sexo nesta vida. De um modo geral, quando alguém é demasiadamente inclinado ao sexo, não se importa com a vida transcendental. Nesta era de Kali Yuga, que estamos vivendo agora, especialmente ninguém está interessado em avanço transcendental. Muito embora, às vezes, se encontre alguém interessado em avanço transcendental, é bem provável que ele aceite um método falso de vida espiritual, sendo desorientado por muitos impostores. É o que mais tem, né? E tem um detalhe, viu? Tem pessoas que acham que estão fazendo a coisa... Ele é um impostor, está desviando as pessoas para a suposta vida espiritual e não sabe disso. Ele não sabe que se enganou e que está enganando. Ele é sincero. É um inocente culpado. É culpado porque, Bimala, ele não sabe que se enganou e que está enganando os outros, né? E cheio de seguidores, né? Cheio de seguidores. e achando que está levando vida espiritual, achando que está praticando vida espiritual, achando que está no caminho espiritual, e na verdade ele se enganou, está enganando, está arrastando milhares ou milhões de pessoas junto com ele para o inferno. É, de boas intenções, o inferno está cada vez mais cheio. Aí, mas o culto dele é bonito, o ritual dele é bonito, é emocionante, arrepiante, delirante, é desmaiante, né? As pessoas desmaiam, até tem grupos que desmaiam, né? Sentem arrepios, choram, se sentem bem, mas estão deslizando suavemente para o inferno com seus cantos, danças, rituais, cânticos e etc., né? Não sabem que não sabem, são sinceros, a pessoa tem sinceridade, mas está fazendo a coisa errada, a prática errada, o canto errado, tudo errado, e o resultado vai ser esse, né? Vai dar errado, vão para o inferno junto com seus líderes supostamente religiosos e espirituais. A mulher prosseguiu: segundo as autoridades, a vida familiar é agradável, não somente para a própria pessoa, mas também para todos os antepassados, semideuses, grandes sábios, pessoas santas e todos os demais. Logo, a vida familiar é benéfica. De acordo com o sistema védico, quando alguém nasce neste mundo material, assume... Para aqui, Bimala, para não cortar no meio... É a mulher que está falando, né? Então vai confiando na mulher que você vai ver onde vai dar isso. Nunca confie em mulher, político e animal de chifre, porque, meu amigo, você vai se ferrar. Resumindo, você vai se ferrar, né? Cada vez mais. E aqui é a mulher que está falando, né? Voltar lá, Bimala. Será que eu consigo, hein? É porque tem. Ah, tá aqui. A mulher prosseguiu: segundo as autoridades, a vida familiar é agradável. Oh, muito agradável, muito agradável. Nossa, é um verdadeiro inferno, né? Começa na lua de mel e termina na lua de fel. Tá bom, já parei de falar. Nossa, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada, viu? Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrima Bhagavatam, O Purana Imaculado. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br, que na segunda linha está passando o link livros grátis. Tá passando a agenda primeiro, tá bom. Depois da agenda passa aí o link livros grátis, onde você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você quer o livro na mão, aí tem que pagar, não tem jeito, né? Tem que cair na história que todo mundo já sabe, é imposto, é impressão, transporte, tudo, nossa, tanta coisa. É o papel, é isso, é aquilo, é a tinta. Mas, mesmo assim, você vai pagar um preço bem camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, livros de Prabhupada. Se não achar, fala com a gente que a gente passa o link. Tá, já apareceu aqui. O Shrima Bhagavatam, terceiro canto, você clica aí que já aparecem todos os livros que estão disponíveis dessa coleção, facilitados para você aí, tá bom? Então tá bom. Clica aí, já encomenda o seu, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Bom, então vamos lá, Bimala, que a gente ia fazer. Ah, é, vamos ler o livro Krishna. Puxa vida. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna Krishna Rakshaman, Krishna Krishna Krishna Krishna, Krishna Krishna Pahimam, Ramaragava Ramaragava Ramaragava Rakshaman. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahimam. Então vamos lá, onde nós paramos? Aqui, ó. Onde? Calma. Deixa eu salvar aqui, Bimla, senão depois a gente não acha mais. É onde, depois de ouvir Krishna falar sobre a filosofia inteira da vida transcendental em um todo abreviado, Vasudeva estava extremamente satisfeito com seu filho. Assim emocionado, ele não conseguia falar, mas permaneceu silencioso. Nesse meio tempo, Devaki, a mãe do Senhor Krishna, sentou no lado de seu esposo. Previamente, ela ouviu que ambos, Krishna e Balarama, foram tão generosos com o seu mestre espiritual que eles trouxeram de volta da morte os filhos mortos do professor das garras do superintendente da morte, de Amaraja. Desde que ela ouviu sobre esse incidente, ela pensou em seus próprios filhos, que foram mortos por câncer, e enquanto se lembrava deles, ficou tomada de tristeza. Em compaixão por seus filhos mortos, Devaki começou a apelar para o Senhor Krishna e Balarama assim: meu querido Balarama, seu próprio nome sugere que você pode dar todo o prazer e toda a força para todo mundo. Sua potência ilimitada está além do alcance de nossas mentes e palavras. E meu querido Krishna, você é o mestre de todos os yogis místicos. Eu também sei que você é o mestre dos Prajapatis, como Brahma e seus assistentes. Você é a personalidade de Deus original, Narayana. Eu também sei, com certeza, que você descendeu para aniquilar todos os malfeitores que foram desencaminhados no curso do tempo. Eles perderam o controle de suas mentes e sentidos, caíram da qualidade da bondade e deliberadamente negligenciaram a direção das escrituras reveladas por viver uma vida de extravagância e insolência. Você descendeu na terra para minimizar o peso do mundo por matar tais governantes malfeitores. Meu querido Krishna, eu sei que Mahavishnu, que está deitado no oceano causal da manifestação cósmica e que é a fonte de toda esta criação, é simplesmente uma expansão de sua porção plenária. Criação, manutenção e aniquilação desta manifestação cósmica são efetuadas somente por sua porção plenária. Portanto, eu me abrigo em você sem nenhuma reserva. Eu ouvi que quando você quis recompensar o seu mestre espiritual Sandipani Muni, e ele pediu a você para trazer de volta o seu filho morto, você e Balarama imediatamente o trouxeram de volta da custódia de Dhyamaraja, apesar de ele estar morto por um longo tempo. Por esse ato, eu entendo você como o supremo mestre de todos os yogis místicos. Eu, assim, peço a você para satisfazer o meu desejo da mesma forma. Em outras palavras, eu peço a você para trazer de volta todos os meus filhos que foram mortos por câncer. Quando você os trouxer de volta, meu coração ficará contente. E justamente será um grande prazer eu poder vê-los mais uma vez. Depois de ouvir sua mãe falar dessa forma, o Senhor Balarama e Krishna imediatamente chamaram a assistência de Yogamaya e partiram para o sistema planetário inferior conhecido como Sutala. Anteriormente, na sua encarnação como Vamana Deva, a suprema personalidade de Deus, Krishna, ficou satisfeita com o rei dos demônios, Bali Maharaja, que doou a ele tudo o que ele tinha. Bali Maharaja foi então presenteado com todo o Sutala para sua residência e reino. Agora, quando esse grande devoto Bali Maharaja viu que o Senhor Balarama e Krishna vieram a seu planeta, ele imediatamente emergiu num oceano de felicidade. Logo que ele viu o Senhor Krishna e Balarama em sua presença, ele e seus membros familiares levantaram de seus assentos e se prostraram aos pés de lótus do Senhor Krishna. Bali Maharaja ofereceu ao Senhor Krishna e Balarama o melhor assento que ele tinha em sua posse. E quando os dois senhores estavam sentados confortavelmente, ele começou a lavar os seus pés de lótus. Então, ele jogou a água em sua cabeça e nas cabeças de seus membros familiares. A água usada para lavar os pés de lótus de Krishna e Balarama pode purificar mesmo grandes semideuses como o Senhor Brahma. Depois disso, Bali Maharaja trouxe roupas e ornamentos preciosos, polpa de sândalo, nozes de betel, lâmpadas e vários alimentos nectários, e junto com seus membros familiares, ele adorou o Senhor Krishna de acordo com os princípios reguladores e ofereceu suas riquezas e corpo aos pés de lótus do Senhor Krishna. O rei Bali sentia um prazer transcendental tão grande que ele repetidamente pegava os pés de lótus do Senhor Krishna e os abraçava em seu peito, e às vezes os punha no topo de sua cabeça, e dessa forma ele sentia bem-aventurança transcendental. Lágrimas de amor e afeição começaram a escorrer de seus olhos, e todos os seus cabelos se arrepiaram. Ele começou a oferecer preces aos senhores Krishna e Balarama com uma voz embargada intermitentemente. Meu senhor Balarama, você é o Anantadeva original. Você é tão grandioso que Anantadeva Shesha e outras formas transcendentais originalmente emanaram de você. E, senhor Krishna, você é a personalidade de Deus original. E sua forma eterna é todo bem-aventurada e plena de conhecimento completo. Você é o Criador do mundo inteiro. Você é o original iniciador e proponente dos sistemas de Jnana Yoga e Bhakti Yoga. Você é o Brahman Supremo, a personalidade de Deus original, Krishna. Eu, portanto, com todo respeito, ofereço minhas reverências a ambos vocês. Meus queridos senhores Krishna e Balarama, é muito difícil para os seres vivos chegarem a ver vocês. Assim, somente por sua misericórdia sem causa, vocês concordaram em vir aqui e serem visíveis para nós, que somos geralmente influenciados pelas qualidades da ignorância e paixão. Meu querido Senhor Krishna, nós pertencemos à categoria dos demônios. Os demônios, ou pessoas demoníacas, os Gandharvas, os Siddhas, os Vidyadharas, os Charanas, os Yakshas, os Rakshasas, as Pichakas, os Fantasmas e Duendes, são incapazes por natureza de adorá-los ou se tornarem seus devotos. Em vez de se tornarem seus devotos, eles simplesmente se tornam impedimentos no caminho da devoção. Mas, oposto a eles, vocês são a suprema personalidade de Deus, representantes de todos os Vedas e situados no modo da bondade incontaminada. A posição de vocês, Krishna e Balarama, é sempre transcendental. Por essa razão, alguns de nós, apesar de nascidos nos modos da paixão e ignorância, nos abrigamos em seus pés de lótus e nos tornamos devotos. Alguns de nós somos realmente devotos puros, e alguns de nós nos abrigamos em seus pés de lótus com desejo de ganhar algo da devoção. Por sua misericórdia sem causa somente, nós demônios em contato direto com sua personalidade. Epa, peraí. Não estou com fome não, Bimala. Por quê? Ah, estou comendo letras, palavras. Acho que não, hein? Por sua misericórdia sem causa somente, nós demônios em contato direto com... Eu acho que está faltando nós demônios entramos. É erro de digitação, Bimla. Entramos, vou colocar aqui, ó. Vou ler mais uma vez para ter certeza que eu não errei muito, né? Eu sempre erro. Por sua misericórdia sem causa somente, nós, demônios, entramos em contato direto com sua personalidade. Este contato não é possível nem mesmo para os grandes semideuses. Ninguém conhece como vocês. Ninguém conhece como vocês agem através de sua potência de Yogamaya. Mesmo os semideuses não podem calcular a vastidão das atividades de sua potência interna. Então, como é possível para nós sabermos isso? Eu assim coloco minhas preces humildes perante vocês. Por favor, Krishna, Balarama, sejam bondosos comigo, que sou plenamente rendido a vocês, e me favoreçam com sua misericórdia sem causa, para que eu possa simplesmente lembrar de seus pés de lótus, nascimento após nascimento. Minha única ambição é que eu possa viver sozinho, justamente igual a um devoto de primeira classe, que viaja sozinho daqui para lá com grande paz mental, por depender simplesmente de seus pés de lótus. É, os devotos puros vivem assim, né? Eu também desejo que, se eu tiver que me associar com alguém, que sejam somente seus devotos puros e ninguém mais, porque seus devotos puros são sempre bem-querentes de todos os seres vivos. É, não tem nada melhor do que se associar com um devoto puro, Bimala. É só alegria. Melhor que isso, só se associando diretamente com Deus. Meu querido Senhor Krishna, você é o mestre e diretor supremo de todo o mundo. Por favor, portanto, me ocupe em seu serviço e me deixe assim ficar livre de todas as contaminações materiais. Você pode me purificar dessa forma, porque se alguém se dedica ao serviço amoroso de sua divindade, imediatamente se torna livre de todos os princípios reguladores ordenados nos Vedas. A palavra Paramahansa mencionada aqui, devoto de Deus de primeira classe, né, significa cisne supremo. É dito que o cisne pode extrair leite de um reservatório de água. Ele pode tomar só a porção de leite e rejeitar a porção aguada. Similarmente, uma pessoa que pode extrair a porção transcendental deste mundo material e que pode viver sozinha. Onde eu estava aqui? Antes desse relógio me atrapalhar. Ah, não, é temporizador. Tá bom, Bima, não é relógio. É temporizador, não é relógio. Não, a senhora tem razão. Não, não achei ruim, não. Onde eu estava aqui? Ah, tá aqui. Quando alguém alcança a plataforma. Não, não era aqui não, hein? Oh, não é fácil não, hein, Bimala? Olha que eu estou embalado aqui. Similarmente, uma pessoa que pode extrair a porção transcendental deste mundo material e que pode viver sozinha por depender somente do Espírito Supremo Krishna, não do mundo material, é chamada de Paramahansa, devoto de Deus de primeira classe, comparado ao cisne, né? Quando alguém alcança a plataforma de Paramahansa, ele não está mais sob os princípios reguladores das injunções védicas. Um Paramahansa aceita somente a associação de devotos puros e rejeita outros que são muito dedicados materialmente. Em outras palavras, aqueles que são materialmente apegados não podem entender o valor do devoto de Deus de primeira classe, o Paramahansa. Mas aqueles que são felizmente avançados no senso transcendental se abrigam no Paramahansa e assim, bem-sucedidos, completam a missão da vida humana. Depois que o Senhor Krishna ouviu as preces de Bali Maharaja, ele falou como se segue. Não, não vai falar nada agora. Tá bom, Bimala, não vamos cortar Krishna no meio.